viver um novo relacionamento sério, eu prefiro engraçado. Tô querendo rir do meu passado com alguém do lado, que não me cobre explicações do que eu fiz ontem à noite. Não, eu não quero promessas, nem te exibir na balada, só nós dois em casa, sem roupa nenhuma. Não quero que me assuma pros outros na rua, não quero sentir culpa se eu não ligar amanhã de manhã. Exibe na balada, só nós dois em casa, sem roupa nenhuma. Não quero que me assuma pros outros na rua, não quero sentir culpa se eu não ligar amanhã de manhã. E o que ninguém sabe, ninguém estraga. Deixa o destino falar por nós dois, pra que dá certo amanhã. Destino fala por nós dois, vai que dá certo.